935, 9713. Controle Salvador Azul, 9713, 910, nada a ver. Direto 360, 9713. Controle com referentes visuais do 9713, pode voar Mottiga? Boa noite, 9713. Comandante, 391. Salvador, tá 31, navio Dael. É Dael. Controle, TAM 31 avião solicita por gentileza proa de Dael, Leda, solicita proa de Leda ou Iru. Boa tarde. Salvador, bom dia, gol no 094, passa 1200, sobre o 370, bom. Sobre o 370, Romo, gol no 094. E a voa Cogno, gol no 094. Quando 5, obrigado, bom dia. Contra Salvador, bom dia, 1-4-0-7. Da Elza, 4-0-4-0-7. Boa, 395. Salvador, é o 3295, já tá. Ótimo, 3295, tá? 395. Mais 8, 0, 30. 3-0.